precioso, vida desenganada. Se for pra viver moscando, não sobra tempo pra nada. Me coloco em primeiro plano, sei sempre aonde piso. Mesmo que de jeito insano, conquisto o que preciso. Aviso, são dados pra deixar de lado tudo que é mal falado. Aqui o mal é deletado. Preocupações eu jogo fora, não quero mais tê-las. Aproveito toda hora, uma hora, vou com as estrelas e não volto. E vai ser sujo. Eu vou tentar viver no mundo então, tipo um marujo, desbravando mares em pares e pares pra inúmeros lugares. Onde a vida quiser me levar, eu vou tentar, eu vou viver, vou ser feliz, desenvolver, evoluir quebrando a regra da selva de pedra. Sei que nessa empreitada a vida me carrega e me arrega, ao meu bem me entrega. Vai, abra os braços pra vida, deixa ela te guiar. Vai na ginga da batida. Vai, abra os braços pra vida, bola pra frente. Chega de mesmice, liberte-se das correntes. Deixa que o tempo se encarrega de levar pra outro lugar onde eu não vá me preocupar. Porque problemas se resolvem, basta eu ter a saída. A solução tá sempre perto e nunca está perdida. Deixo de lado a pressa, busco o que me interessa. Cada dia eu dou um passo e movo as minhas peças na direção do vento, meus planos estão feitos. Faço o que for preciso, por isso que me concentro. Eu quero ir, eu quero estar, eu quero ser, eu quero ter, eu quero fazer o possível pra que tudo possa acontecer. Não desistir pra conseguir vencer antes do fim, pra ver que nada foi em vão e tudo dependeu de mim. Pra eu chegar e conquistar o que eu acho certo. Então pra vida, amigo, caminho de braços abertos. Vai, abra os braços pra vida, deixa ela te guiar. Vai na ginga da batida, seu tempo pode acabar. Abra os braços pra vida, deixa ela te guiar. Vai na ginga da batida, seu tempo pode acabar. Tempo precioso, vida despreocupada. Se for pra viver sonhando, embarco nessa jornada. Menos animal e mais humano, honrando meus compromissos. Firme ano a ano, tento escapar dos vícios. Amigos são raros, isso custa caro. Das feridas eu saro, às vezes sofro disparos. Lamentações que vão embora, convivi demais com elas. Quero ser feliz agora, tristeza é com novelas. O tempo cura toda a ferida. O agora é o melhor momento da minha vida. E o passado, esse só me inspira, pra que no futuro eu realize toda a pira. Fruto de uma mente que acredita, perdoa sim toda palavra maldita. Vou cuidando pra que o mal não se repita, e quem tiver nessa correria grita assim: vai, abra os braços pra vida, deixa ela te guiar. Vai na ginga da batida, seu tempo pode.